Eu gosto muito de fazer algumas análises relacionadas à Copa do Mundo, principalmente quando jogo Brasil. Quem conhece o Tite sabe que o sistema defensivo é sua prioridade. É sistema defensivo, não são peças. Então ele faz os jogadores que jogam nas alas marcarem mais, tanto que os laterais não apoiam tanto, porque ele tem dois pontas abertos que ainda voltam para ajudar até o meio campo, ajudar na marcação. Fato esse que o Neymar também está ajudando na marcação, então o Brasil tenta montar um esquema de marcação forte. Foi o que ele tentou diante da Sérvia, sabendo que a Sérvia não tinha jogadores muito velozes lá na frente, aliás, nenhum jogador veloz, é um time pesado que joga nas bolas alçadas lá na área. E aí o Tite, sabendo disso, decidiu estruturar a equipe num sistema defensivo, sendo mais ofensivo, claro, mas com os jogadores ajudando, colaborando. Não sei se ele vai fazer isso em todos os jogos, talvez não agora, principalmente com a saída do Neymar. O Neymar se contundiu, como vocês sabem, torceu o tornozelo, ele e o Danilo, os dois não jogarão diante da Suíça e diante de Camarões na fase de grupos. Voltarão, provavelmente, se der tudo certo, nós não sabemos qual é a força das duas lesões, voltarão já nas oitavas de final. Por isso tem que esperar. Eu não sinto muito a falta do lateral direito da seleção brasileira, que eu acho fraco. Mas o Neymar ajuda. O Neymar ajuda sim. Mesmo ele não sendo esse grande jogador, mas eu nunca considerei ele o fim do mundo de jogador, porque ele tem toda a habilidade, tem o dom, mas nunca correspondeu. Mas ele ajuda. Só que não é imprescindível. A seleção vai continuar jogando bem. Tem jogadores para substituí-lo. E jogando em grupo, eu acho que a seleção vai longe, assim como joga a seleção espanhola. Joga em grupo. Por isso que a seleção espanhola vem fazendo grandes atuações. Porque tem alguns que se destacam, claro, mas é o grupo, o toque de bola, a união desse time espanhol que faz a seleção espanhola ter essa movimentação dentro de campo, apesar de ter pego um cachorro morto, que é a Costa Rica. Vamos aguardar para ver. Espero que a seleção faça um grande jogo diante da Suíça sem o Neymar, para dar moral para jogar diante de Camarões. Eu vou dizer para vocês, Richarlison demonstrou ser, claro que não é aquele centroavantão fixo, mas demonstrou ser um jogador voluntarioso e paciente, isso é muito importante. Outra característica do Richarlison é a frieza. O melhor em campo, para mim, não foi nem o Richarlison que fez os dois gols da vitória por 2-0 diante da Sérvia. Foi o Vinícius Júnior. Ele, sim, arrebentou com o jogo.